seus filhos, guia nossos passos. Se sua misericórdia nos leve em seus braços, estenda sua mão sobre o povo sofrido. Segure a mão daquele que quer puxar o gatilho. Nos livre do perigo, abençoe os humildes. Com mesa farta de alimentos e braços sempre firmes. Um trabalho decente pra sustentar sua família. E a cada fim de mês uma missão cumprida. Alegria em nossas vidas. A paz da periferia. Chega de lágrima, dor, crianças morrendo, mãe chorando, meu Deus, pra que tanto sofrimento? Toca o coração de quem tem ódio na mente, pra que retorne pra casa e retire as balas do peito. Esqueça a vingança e todo o mal que causou, que a sua ira se transforme no mais puro amor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, pois esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, pois esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abres com portas do céu e faz chover, vai chover. Do mais velho ao mais novo, da sabedoria, pra dar valor à vida, pra não sair da trilha. Viver em harmonia nas palavras da Bíblia. Que todos os dias me ilumine, Espírito Santo, me livre das tentações e do homem insano, que por causa da bebida perde o controle da mente. Dominado pelo mal, destrói, mata, ofende. Faz chover sobre nós a sua bondade. Enche os nossos corações de felicidade. Abre as portas do céu, derrama mais chuva de amor e de paz. De quem não tá vendo, que pouco a pouco pro crime você vai perdendo a sua vida, a sua liberdade. O homem não foi feito pra ficar atrás de grades. Se arrependa de verdade, fale de coração. Em nome de Jesus Cristo, peço seu perdão. Siga em frente, pois agora você é guiado pelo Todo-Poderoso, seu destino selado.